Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo à quarta edição do programa Anos 60. Pois é, eu não sei como, mas é engraçado porque aos sábados vimos sempre cá parar. É sempre, eu bem tento desviar-me, quer dizer, por acaso não tento, até me deixo ir, porque gosto muito destas belíssimas músicas dos anos 60, são grandes melodias que vamos podendo escutar, portanto, no nosso, na nossa rádio, no Canal 2, são grandes músicas que os anos 60 nos trouxeram e nos deixaram como belíssimas recordações. Prova disso é a música Come Prima, de Tony Dallara, uma música da primeira metade dos anos 60, e depois, por exemplo, uma outra música que também nos ficou na memória, aliás, que era música, que era intérprete, a música chama-se La Lluvia, e foi interpretada por Gigliola Cinquetti, já a caminhar para o final desta fantástica década. Ela que se celebrizou no ano de 1964, quando nos encantou com Nono Letà no oitavo festival, aliás, no nono festival da Eurovisão. Vamos ficar por fim com a terceira música para abrir esta seleção musical, com Domenico Dugno, Il Blu, Il Pinto, aliás, como é que isso se diz? Nel Blu, Dipinto di Blu. É a música que, enfim, bom, basta dizer que esta música foi mais tarde reinterpretada pelos Gypsy Kings, deram-lhe uma nova roupagem e também sucesso, mais uma vez. Mas a versão original é bem do princípiozinho, até se não estou em erro, é mesmo de 1960 esta música, interpretada por Domenico Modugno. É assim que se chama então este intérprete. Pois é, ora, a emissão de hoje do nosso Anos 60 é assim dedicada por inteiro à música italiana e à música francesa. Na primeira parte, o nosso espaço radiofónico vai ser dedicado por inteiro à música, como eu costumo dizer, da bota. Portanto, música vinda de Itália. Na segunda parte, vamos ter música vinda da França. Portanto, os grandes sucessos da música francesa, sucessos quer em termos de nome, quer em termos de música, só vamos ter uma exceção, que será no final da nossa emissão. Mas isso já vai saber daqui a pouco. Mas o intérprete é francês. O intérprete é francês, a música é cantada noutra língua, mas já vai perceber daqui a mais ou menos uma hora, de facto, quando a emissão estiver para acabar, vai então ter a noção do que é que estou a falar. Mas por agora o que interessa não é nem a tal língua em que a música é cantada, não é? Não interessa em que língua que a música é cantada, não interessa sequer a música francesa, é mesmo a música italiana que agora nos importa para abrir a quarta emissão do nosso Anos 60, para abrir, aliás, e por toda a primeira parte do nosso programa, é música italiana, a única que nos interessa. Mas, por agora, estamos a falar da abertura e vamos ficar com esta bem disposta melodia, Come Prima, música de Tony Dallara. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani fra le mani stringere andrò. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, t'amerò. Thank you. t'amerò per la vita, la mia vita ti darò ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima. Super music. D'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, oh, oh, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. A musica italiana continua e depois de Domenico Modugno ficamos com Jenny Morandi, La Colpa Mia, aliás, E Colpa Mia, se tinha que estar correto. Tema do seu segundo trabalho, lançado em 1962, uma música muito, muito, aliás, do seu primeiro trabalho, uma música muito bonita que eu sugiro a sua atenção, é de facto uma música que vale a pena ouvir. É a música que vem já de seguida, de Jenny Morandi, este nome incontornável, não só aqui em Portugal, mas em todo o mundo, no que à música italiana diz respeito. Jenny Morandi é então que nos vai trazer o tema E Colpa Mia. Depois vamos ficar com Sofia, música de Sergio Endrigo, que nos traz habitualmente nos nossos programas uma música chamada Una Canzone Per Te. Provavelmente o ouvinte, ouvindo quer o Canal 2, quer a Rádio Interweb, já terá alguns ouvido esta melodia, mas hoje a música é diferente. Sergio Endrigo traz-nos Sofia, uma música muito, muito bonita dos anos 60 também. Para finalizar a nossa segunda seleção musical, trago-vos o tema de Iva Zanichi. A música dá pelo nome de Per Vivere. É uma música também dos anos 60, da primeira metade dos anos 60, e gravada então na Itália. Já sabe, mais uma vez lhe digo que a emissão de hoje é então dedicada a dois países. Música italiana e música francesa são os destaques musicais de hoje desta emissão especial do anos 60, emissão número 4, para a tarde de sábado, 9 de outubro de 2010. Começamos então esta segunda seleção musical com Gianni Morandi e Colpa Mia. Ora che tutto è finito fra noi, io sono più solo che mai. È colpa mia, lo so. Se adesso tu te ne vai, non seppi mai tenerti con me. No, è colpa mia, lo so. La gelosia di te già mi fa soffrire, lo sai. Vorrei poter indietro ritornare, ma è troppo tardi ormai.

vivere. Vamos agora ficar com mais três temas para acabar esta primeira parte, sendo que dois deles participaram no Festival da Eurovisão. O primeiro, Se Piange, Se Ride, de 1965, interpretação de Bobby Solo, este nome bem conhecido entre nós. E depois, Claudio Villa, em 1967, dois anos depois, interpretava o tema Non Andare Più Lontano, as duas músicas que participaram agora no Festival da Eurovisão. Para fechar a primeira parte, só dedicada então à música italiana, ficamos com Caterina Caselli e El Gioco dell'Amore. São as três músicas que vão fechar as portas deste programa. Esta música de Caterina Caselli é de 1961 e é com esta melodia que vamos fechar então a primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, vamos dedicar-nos por inteiro à música francesa. Vão ser também nove músicas dedicadas a este país. Mas, por agora, é tempo de ficarmos mais um pouco com música italiana. Começamos com Bobby Solo e, de 1965, Se Piange, Se Ridi. Se piangi, amore, io piango con te, perché sono parte di te. Sorridi sempre, se tu non vuoi, non vuoi vedermi soffrire mai. Se ridi, amore, io rido con te, perché tu sei parte di me. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Non sei mai sola, anche se tu sei lontana da me. Ogni momento, dovunque andrai, accanto a te mi troverai. Se piangi, se ridi, io sono con te, perché sono parte di te. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Per capire che io posso piangere per te. paese, la terra è sempre umida di nebbia e le persone sono tutte uguali, non hanno tanti sogni come te. Io le ho guardate, non hanno neanche il pane per campare, non hanno niente ma si sanno amare, e allora sono ricche più di te. Gente non è come pensi tu, amore, amore, non andare più lontano e stringimi le mani per capire che io posso piangere per te, amore. Canal 2. Senza lui, se lo perderò, che succederà nel mio cuore? Tutto quello che ho l'ho puntato su lui. Ah, una ragazza non può fare più di così, no, non può. Signore, pensaci tu che sai tutto di me. Lasciarlo mai, vive senza me, ho paura che da solo con me faccia un passo sbagliato, aiutalo tu. Anche se negli occhi c'è sereno, so che c'è tempesta nel suo cuore, sono sicura che mi vuole bene, ma l'orgoglio non lo fa. lembra-se das músicas que já não ouve, das noites passadas a ouvir a telefonia, das músicas que o fazem sonhar? Nós também. E por isso criamos Nostalgia, Som e Magia, um programa do Canal 2 Antena Web que o fará recordar e voltar atrás do tempo para sonhar outra vez. Nostalgia, Som e Magia, um programa com a apresentação de Joana Santos entre as 22 horas e a meia-noite no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 leva até si um momento em que os livros também falam. Um momento em que o mundo é magia. Um momento em que lhe contamos uma história. Conta-me uma história, um momento dedicado à expressão e à palavra. Conta-me uma história, aos domingos, entre a meia-noite e a meia-noite e meia, no Canal 2 da Antena Web. Apresenta um programa único na estereofonia. Nota 7. Um programa dedicado à música instrumental. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, Carlos Bonaparte leva até si a oportunidade de conhecer e desfrutar um pouco mais do mundo dos instrumentos, notas e suas melodias. Nota 7. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, no Canal 2 da Antena Web. Passe bem e de forma confortável os seus domingos no Canal 2. Deixe-se levar por Joana Santos na Rota do Sol. Aos domingos, entre as 15 e as 17h, Joana Santos faz consigo uma viagem entre a música e a conversa. Na Rota do Sol, um programa inebriante. Aos domingos, entre as 15 e as 17, no Canal 2 da Antena Web. Bem-vindo agora à segunda parte do nosso Anos 60. Ora, hoje vamos, ou melhor agora, vamos começar a segunda parte só com música francesa. Como eu lhe disse no princípio desta emissão, o programa de hoje é dedicado a dois países apenas, Itália e França, há uma década só, anos 60. Ficamos na primeira parte com música italiana. Foram 9 músicas provenientes da Bota, ou seja, da Península Itálica. Mas agora vamos ficar pela Gáulia, pelos gauleses que nos vão trazer mais 9 músicas para completarmos o nosso programa e a nossa segunda parte. Vamos começar com uma música de 1962 de Richard Anthony, ele que foi o famoso intérprete em 1967 do tema Aranjuez Mon Amour. Traz-nos agora Et j'entends siffler le temps. A música que vai poder ouvir é uma música muito conhecida aqui em Portugal, então ela era muito conhecida naquela altura, nos inícios dos anos 60. Vamos depois ficar pelo ano de 1969, tudo para escutarmos Raoul de Godvarsveld, creio que é assim que se lê, com o tema Quand la mer bon. Aliás, quand la mer mon, assim está correto. Monte. Estava aqui a faltar o E aqui. Quand la mer monte. Música de 1969. La mer, neste caso, é o mar. Não é a mãe, nem a Câmara Municipal. É la mer, o mar. É uma música, portanto, que alude ao mar. Por fim, ficamos, também de 1969, com a música Que Je T'aime, música de um nome conhecidíssimo em Portugal também, Johnny Hallyday, sem dúvida um nome muito conhecido entre nós e entre os franceses também. Bem ali no finalzinho da década de 1969, portanto, é o segundo tema deste ano, da música francesa, claro está. Johnny Hallyday e Que Je T'aime são as três músicas que vai então poder ouvir. Recordo os nomes, Richard Anthony, Et j'entends siffler le temps, Raoul de Goulard-Svelte, com o tema Quand la mer remonte, e por fim a música de Johnny Hallyday, Qui je t'aime. São duas músicas, as últimas de 1969 e a primeira de Richard Anthony de 1962. Vamos à música, até já! C'est triste un train qui siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer toute seule, abandonnée sur le quai dans la cohue des au revoir. Et j'entends siffler le J'entends siffler le train, que c'est triste un train qui siffle dans le soir. J'ai failli courir vers toi, j'ai failli crier vers toi, c'est à peine. C'est loin où tu t'en vas, que c'est loin où tu t'en vas. Auras-tu jamais le temps de revenir? Qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu, mais je sens que maintenant tout est fini. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train, j'entendrai siffler ce train ma vie. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. Tout près du Cap Griné, quand j'ai fini de pêcher, on se retrouve chez Léonce, on est onze. On mesure les poissons en vidant des canons et l'on passe vite le cap car ça tape. Bientôt plus de cap griné, encore moins de cap blanné. Ce qu'on voit c'est nos nez tout rouges. Et quand les verres que je lève ôtent le sel sur mes lèvres, moi je pense à Marie qui est partie. Quand la mer monte, j'ai honte. J'ai honte quand elle descend. Je l'attends à marée basse. Elle est partie, hélas. À marée haute avec un autre. Lors le nez dégrisé, je quitte l'estaminet. Et je regarde en rêvant le rident. L'autre côté de la mer, les collines d'Angleterre montrent que le monde par ici est tout petit. Et à gorge déployée sur le flot déchaîné, je l'appelle à grands cris, viens Marie. faites cala moliment. Pour pêcher que c'est le bon temps, mon filet me la rendra dans mes bras. Quand la mer monte, j'ai honte, j'ai honte. Quand elle descend, je l'attends. À ma réponse, elle est partie, hélas. À ma honte avec un autre. À ma honte avec un autre. Super music. Tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur des montagnes, des forêts et des îlots. Se fait douce quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit. Tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne, et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes. Quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui. S'il existe encore, quand on a fait l'amour, quand d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat. Pronto, ouvinte, vamos dando seguimento à nossa emissão. Trago-vos agora três músicas, todas elas de 1964. Ora, primeiro vamos ficar com uma música de Salvatore Adamo, a música intitulada Vous Permettez, ele que também já cantou em português. Dois temas, o primeiro, E Cai a Neve, ou a versão portuguesa do Tombe la Neige. Vamos logo depois ficar com uma música, tem um nome muito engraçado. O artista chama-se Frank Alamo, e a música chama-se Biche ou Ma Biche. É Sweets for My Sweets, é a versão anos 60 francesa de Sweets for My Sweets anos 50 inglesa. Ora, esta música então é interpretada por Franck Alamo e a versão é de 1964. Vamos ficar por fim com Sylvie Vartan, uma grande cantora francesa, também do ano de 1964. Ela traz-nos o tema La plus belle pour aller danser, a mais bela para ir dançar, a mais bonita. E é assim que damos seguimento à nossa emissão, ao nosso anos 60, nesta tarde de sábado, 9 de outubro de 2010, em que estamos a dedicar-nos a dois países, Itália e França. A primeira parte foi italiana por inteiro e a segunda será por inteiro francesa. Vamos, pois, à música, fique bem e até já! C'est le bal des gens bien, demoiselles que vous êtes jolies. Pas question de penser aux folies, les folies sont affaires de vos riens. On n'oublie pas les belles manières, on demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vaudrons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre, allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents s'il retient n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Au crayon noir tes jolis yeux, biche oh ma biche, moi je m'imagine que ce sont de papillons bleus. Tenant d'une main ta petite glace ronde, tu plisses ton front enfantin, et de l'air le plus sérieux du monde, tu dessines. Crayon noir tes jolis yeux, biche oh ma biche, moi je m'imagine que ce sont de papillons bleus. Tu vois depuis le premier jour qu'on s'aime, crois frappé par ton regard ailé. J'ai oublié ton nom de baptême. Tout de suite je t'ai appelé ma douce biche, ma biche. Lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux, biche, oh ma biche, moi je m'imagine que ce sont de papillons bleus. Je me demande pourquoi tu te maquilles. Si tu veux mon avis à moi, sans rien tu sais tu es très très jolie. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Pourquoi tu triches, oh ma biche. Je t'en prie de grâce, laisse tes yeux sans rien autour. Pour moi ma biche, quoi que tu leur fasses, tes yeux sont les yeux de l'amour. Tes yeux sont les yeux de l'amour. Tes yeux sont les yeux de l'amour. Tes yeux sont les yeux de l'amour. Je serai la plus belle pour aller danser, danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées, aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras, diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Toi, dont je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie. Dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour en mon cœur, pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au seuil des amours éternels, il faut que je sois la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. A nossa emissão vai seguindo, estamos a caminhar para o final de mais uma edição do anos 60, mas antes trago-vos de 1964 Claude Lévelet com o tema Frédéric e de 1967 trago-vos o tema Michel Fugain, Je n'aurai pas de temps. A música então lançada em 1967, 3 anos depois, portanto, da música de Claude Lévelet, Frédéric, a música que vamos ouvir em primeiro lugar. Daqui a pouco, quando a música de Michel Fugain terminar, iremos para as despedidas e tenho uma surpresa para si. Vamos ficar por agora com estas duas melodias, que espero que sejam do seu inteiro agrado. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains du quartier aujourd'hui dispersés. aux quatre vents. On n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Mais après la vie t'a bouffé comme elle bouffe tout le monde, aujourd'hui ou plus tard, et moi j'ai suivi. Depuis le temps qu'on rêvait de quitter les vieux meubles, depuis le temps qu'on rêvait de se retrouver tout fin seul, t'as oublié Chopin, moi j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui tu bois du vin, ça fait plus sérieux. Le père prend un coup de vieux, et tout ça fait des vieux. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains du quartier, aujourd'hui dispersés aux quatre vents. On n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Mais après ce fut la fête, la plus belle des fêtes, la fête des amants ne dura qu'un printemps. Puis l'automne revint, cet automne de la vie, adieu bel arlequin, tu vois qu'on t'a menti. Crouler les châteaux, adieu nos clairs de lune, après tout faut ce qu'il faut pour s'en tailler une. Une vie sans argument, une vie de bon vivant. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains du quartier, aujourd'hui dispersés aux quatre vents. On n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Tu te rappelles, Frédéric? Allez, au revoir. Je n'aurai pas le temps, pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps. De visiter toute l'immensité d'un si grand univers, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux. C'est trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. Des milliers de jours, c'est bien trop court, c'est bien trop court. Pour aimer comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Thank you. n'aurai pas le temps, pas le temps. Ora, estamos a chegar ao final da nossa emissão, do nosso anos 60. Ora, eu acordei esta música para o fim, já mesmo com esta pretensão de lhe falar um pouco mais dela. Jacques Brel lançou em 1959 um tema chamado Ne me quitte pas. E em 1972 lançou uma outra versão, já com 13 anos envolvidos, mais sentimental, mais profundo. Só que nenhuma nem outra se enquadram neste programa. Anos 60. Uma é de 1959, a outra de 1972. A única solução foi encontrar, no seu sexto trabalho, Marie, a música intitulada L'Atminute Alain, a música que foi lançada então em 1961 e que é uma versão holandesa do tema Ne me quitte pas. Pois bem, vamos terminar a nossa quarta edição do Anos 60 ao som desta melodia. L'Atminute Alain, a música de Jacques Brel. Na próxima semana, voltamos então ao formato habitual. Uma música portuguesa, duas estrangeiras. Mas hoje tinha mesmo de fazer um especial anos 60, Itália e França. Na primeira parte, música italiana, na segunda, música francesa. Acho que fomos bem servidos. Não estão de acordo? Fique bem e até para a semana. Laat me niet alleen toe, vergeet de strijd toe, vergeet de nijd. Laat me niet alleen en die domme tijd vol van misverstand. Ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met insnijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Lief, ik zoek voor jou in stof van de wegen de parelen van regen, de parelen van dauw. Ik zal heel mijn leven werken zonder rust om jouw licht en lust goud en goed te geven. Ik sticht een gebied waar de liefde troont, waar de liefde loont, waar jouw wil geschiet. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Ik bedenk voor jou woorden rood en blauw, taal voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar eens, was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de koning die stierf van nostalgie, hunkerend naar jou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Want uit een vulkaan die was uitgeblust, breekt zich naar wat rust toch het vuur weer baan. En op oude grond ziet men vaag het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Het wit mint het zwart,